שירה, את שירה חייכה. Os pássaros passam voando, o teatro vazio será por acaso. Eu sigo cantando no precipício, e quando eu miro, eu abro um olho e fecho o outro. Os pássaros passam voando, o teatro vazio será por acaso. Eu sigo cantando no precipício, e quando eu miro, eu abro um olho e fecho o outro. Eu abro um olho e fecho o outro.